3153, Cotejo Mato Coiado, chama pronto no gate 03. Salvador Golfo de Flamengo, informa para mim, bota na posição 14 em andada do 4 de Flamengo. Gente, Golfo de Flamengo. espera do 733, prossiga. Força aérea 2733, mais 2 minutos. A possibilidade de acionar a guarda de missão, por conta? Acionamento por conta e risco, aguardando cópia. 25, 1, 3, 3, 2, 5, 3, 1, 7, 1. Azul 4040 está autorizado, puxa no 01, não vou entrar em contato com o entreiro. Falta autorizando 53, puxa back chamamento 03. Aguarda pro puxa, são 3153. Aguarde. Quanto tempo mais ou menos? O azul 4040 foi autorizado, puxa no 01. Após o puxa do mesmo, o senhor será autorizado. Tá, ok. Nós estamos prontos já para esse lugar. Sim, te aguardo. Tá 3153. Força aérea 2733 está pronto, cópia? Copia. Força aérea 2733 é autorizado, porto seguro nível 100 via Golf 677. Decola da pista no zero após a decolagem curva direita na saída coral. Transponder 0263 do controle 120, decimal 8. Obrigado, porto seguro, mais uma cena da Golf 677, decola da direita, curva direita, saída coral, na cena 0263, controle 120, 8. O 02733, cotejamento correto, confirma o POB? 03, a borda, na altura 15. Sim, te chama quando pronto pro táxi, o Força Aérea 2733. Chama. taxa do 4040, 3 horas de autonomia, 107 a bordo, alternativa Lama. Azul 4040, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, torre no 895, ajuste na 0 no 5. Tá 3153, tá autorizado o push no 03, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 9 nós. Max, reporta na Taxway Hotel. Azul 4040, decolada 01, controle 120, decimal 8. 208, 4040, obrigado, até logo. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4040. 4040, Superman 300, saída Arbor, após 3000, vou direto a Lefa. Aqui saída Arbor, posso 3000, direto a Lefa, 4040. 53 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 5. Via Índia, está postado no 0, 295, 14, 15, 13. Solo, bom dia, gol 9045 para a apresentação de destino. Pelo 93, identifique, chegada bom, desça para 4.015. Gente, aguarda o gol 9045. Passando. Salvador, bom dia, hotel 3153.300, tá pronto. Hotel 3153, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 110 graus, 8 nós. Alinha e decola 10, hotel 3153. Azul 4040, chame Recife, ano 288. Recife 288, só quero sucesso. Na torre 198, decimal 95, 1015, ajuste. Nossa, Salvador, bom dia, Azul 4201, nós atingimos da Gol, na 4. Prisão no 53, decola ao 07, controle no 208. 208, gente, muito obrigado, bom dia. Confirmando 2733, chamou na hotel? Deixa as 33 ali e mantém a partir do hotel. Tram 3153, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 360 via saída da EL. Ok, subindo 360 da EL. Autorizado Campinas via Apezulu 10 por base, Apezulu 6 após conforme plano, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Mótica. 1208 controle, aciona 5075. Decolagem cabeceiro 10, corrigindo a partir do hotel, vento 110 graus, 109. Livre decolagem, partir do hotel, procura da 7. Controlando da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva. Acionado 507, controle 1208, azul 4201. Cotejamento correto, azul 4201, na posição 4, Champrato. Rio 5973, autorizado Recife, via rota do plano, nível 370. Fala da pista 10, curva esquerda, saída Pucajamo Caju. 1208 controle, 5077 transponder. Cotejamento correto, tô no Pátio 3, chame pronto, Rio. Zuno 1, no controle, corrigindo, Zuno 0, controle 1208. Controle 208, o Fossara 27, 323. Salvador, bom dia, de Força Aérea, 2733, decolado, saída Coral. Passagem sobre a nível de voo 100, via saída Coral. Parada da notificação. Gente, mantém a escuta guardando o copo, eu vi tudo até dela. Leve no Pátio 3, chama o táxi, Rio 5973. Romeu Vitor, Hotel Delta, pronto, 4. Hotel Delta, vou local RMA, RMA 500 pés, sobrevoo na Estrada do Coco, decola da RMA com o próximo 10, coordenação com a torre. Torre 1895, controle 1208, aciona 0112. Com 1093, vista 2000 pés, autorizado sinal DLS, que foi da pista 10, aposta no localizador. 2000, autorizado ILS, apostará no lote 1093. Vitor Hotel Delta, estacionamento por conta e risco, chame para decolagem. Na 6211, galeão autorizado, via EPA November 857, Moço, nível 360. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Irume. 1208, controle, transponder 5102. Presente, 160 Galeão autorizado, Apesa 98, Embalada 10, curva direita, Dael, Leda, 0, 1208, 51, 07, o transponder, confirma, 6219. 5102, o transponder é a rota Apa November 857 até Mouso. 857 até Mouso, 5102 o transponder. Correto, confirma o gate, tá no 5? Afirma 5. No 5, chama pronto, Xané. Matará. Ogon 093. Possibilidade da presente voadora? Ona 093, autorizado, voadora. Dona da presente 093. Salvador é o Gol 9045. Só chega. Já entramos em contato lá com a companhia para a gente dar junto ao CGNA o problema do nosso plano de voo. Agora, para que eu possa entender o que, é que aconteceu exatamente. A sala S falou que tinha um problema na rota apresentada. Zona 3, zona 53, chame Recife na frequência de 1. Confirme a frequência de Recife. 125, decima 1. É, 25, bom dia. Para o táxi 3 horas e 40 de autonomia, 03 a bordo, alterna Salvador. Rio 5973, táxi autorizado, 43, Pátio Uni, Índia. Outro te espera, chama a torre 1895, ajuste no 016. Afirma, Pátio 3, Pátio Uno e Índia. Outro te espera 1895. 093. Ou 9093, complete o nome do procedimento, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1895 com 093. Salvador, bom dia, 1093. 93, continua aproximação, informe baixado e travado, vento 110 graus, 99. Quem é que vai informar a baixada e travada no 093? Bom dia, Rio. Mantenha a porta de espera. Lula 093, me escuta? A sua escuta vai estar travada. 110 com 9, livre pouso. Livre pouso, 1093. Bom dia, prossiga. Acionado, não é demais para decolar. Gente, reporta fora do solo, vento na aeródromo 110 graus com 8 nós. Botará fora do solo, né? Bom dia, bom noite. Boa noite, MS5, Golfo confere, autorizado Brasília. Via Pesoluno 7, nível 360. Pistuno 0, curva direita, saída arbor, elefa. 1208, controle. 51114, código. Boa noite, MS5, protegimento correto, na posição 1-0, Champran. Posição, trabalhei com 1-0. Salvador, é o azul 4201 na 4 para o pushback e acionamento. Livre chama táxi, o azul 4201. Livre chama táxi, o azul 4201. Zona 093, sala de 23, direito no 211. Direito é 211, gol 093. Paulo Salvador, bom dia, 1093, Lebrão. Boa, 1093, Alfa, reportante da Gillette. Alfa vai reportante da Gillette, 1093. Azul 4201, iniciou o pushback. Afirmo. Manteremos, Azul 4201. Obrigado. Gol no 093, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 1, gol 093. Possivelmente próximo do pedágio, Abrantes. Da Golfa, 2783, autorizado, Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 160. Decola da 1-0, curva direita, saída arbor, elefa. 1208, controle, 5107, transponder. Autorizado, 60. Correto, na 3 de Lima do Pátio 3, chame pronto, azul. Camará, quando pronto, azul. O azul 4201, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, autorizado pushback, chame o táxi. Após a passagem do Gol, azul 4201, autorizado, chame o táxi. Salvador, Xené 6225, formação Golf, posição 2, autorização do 380 para Brasília. O 6225, Golf confere, autorizado Brasília, Pesoluno 7, nível 380. Decola pista no zero, curva direita, arbore elefa. 1208, controle, 5116, transponde. 300 Brasília, nível 380, Pesolo 17, decola pista 10, com curva direita, vida arbore elefa. 1208, controle, transponde 5116, Xanema 225. Neto, confirma a posição. Posição 2. 02, Champrano. Salvador, muito bom dia. Gol 1963, frente da Gol. No gate 7, autorização, Galeão, copia. Gol 1963, Gol confere, Galeão autorizado. Via APA November 857 até Mouso. Nível 360. Decola pistola 0, curva direita. Bael Leda Irume. 1208, controle. 5110, transporte. O meu Vitor é Hotel Delta, mantém sobre a linha do confirma quantas milhas da Praia de Salvador. Direita, Dael, Leda e Rumi. Controle 208, 5190, transponder, gol 963. Gol 963, cotejamento correto, posição 7, Ampro. Camará, 963. Levou de Abrantes, propriedade da Praia do Coco, em espécie. Delta. A gente vai entrar em contato com a freada. Cargo 6570, sua identificação, desse a nível de voo 050 na proa de TAP. E alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30, 122 a bordo. Azul 4201, táxi à direita via Índia, ponto de espera chama a torre 1895.016, ajuste. À direita via Índia, ponto de espera 2895. Iris 16, é o azul, 423. Salvador, gol 963, puxa e beca, acionamento no 7. No 7, autorizado, champ táxi, gol no 963. Chama táxi, 963. Salvador, bom dia, azul 4201, está pronto no ponto de espera da 1 no 0. 4201, além da cola cabeceiro no 0, vento 120 graus 79. Utilizado a linha de decolar da 1 no 0, azul 4201. E o 5973 chame Recife em 125 decimal 45. Camarão Centro Recife 125 45, 15973. Decolou 31, chame agora o controle no 208. Chama 1208, informa que no segundo terço da pista tem uma ave morta do, na lateral esquerda, ok? Segundo terço, lateral esquerdo. Ok, segundo terço, lateral esquerdo, obrigada pela informação. Vamos pedir para o oficial de parte recolher a ave. Bom, muito obrigado. Obrigado, você, um bom trabalho. Agora 208. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201, decolou, está na sua escuta. Azul 4201, no contato radar decolagem, submantém nível de voo 340 via saída da EL. 340 da EL, obrigado. Azul 4201, autorizado o Vanda Prua de Leda. Direto Leda, 4201, obrigado. Bono 649, sua identificação, desça 4 mil pés via chegada bom, se ajustado 1096. Era 2733, informa um tráfego nessa posição de 12 horas, a 2 milhas rumo ao posto, mantendo o nível de voo no 30, tipo é um Alfa Tango 72. Apta cargo 6570, vou na proa de Duna. Boa Foro 963, táxi autorizado, observando o Airbus da Avianca, ingressando agora no Pat 3. Táxi via Pat 1 e Índia, ponto de espera 295, 1016 ajuste. Pronto para o táxi? Gol 865, táxi autorizado, retaguarda do Boeing da companhia, Pátio 1 Índia, ponto de espera 285, 1016, ajuste. Pátio 1 Índia, 16, bom, 8. Boa, Chiné, 6225 para o pushback, funcionamento no 2. Mantenha a posição aguardando 6225. Mantém. Charla terminado, passando coral, chame Ilhéus na frequência 120.1. Chataro 6570, deixa 2.000 pés, autorizado o sinal de linha efetuei da pista 10, reposto no localizador, ajuste 1.0.6. Autorizado para o gate 10, no passo 1. Na remota 1-3 para o gate 10. Autorizado, autorizado, Mike Brasser. Ok, autorizado. Salvador, muito bom dia, Gol 963, está pronto para decolagem da 1-0. 963, bom dia, ele mantém 1-0. Mantém 1-0, Gol 963. Enfim, 125, decimal 1. 125, 1 com Recife, 4201 azul, obrigado, até logo. Azul 4958, ação de identificação, autorizado o Vana para o Edmari, passando agora a Coral, contato radar, reposta em ideal de descida. Edmari, reportará em ideal de descida. Do Salvador, Gol 0-3, autorização confirma. Gol no 0-3, hotel confere com fins autorizados, via Pesolo 2-1, nível 360. Pisto no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1-208, controle, 5-1-1-2, transponde. Oi, muito bom dia, Gol 1-8-6-5, está no ponto 0, vamos para a decolagem. Bom dia, Gol 965, ele mantém a 1-0. Ele mantém a 1-0, por favor. 1-208, controle, 5-1-1-2, transporte, 1-0. Sua rota, Pesolo 2-1, Gol no 0-9-3. Para o táxi, 6-2-1-1. Correto, na posição 0-1, Champrano. Cobrar a entrada. Poxa, na 6-2-1-1, confirma as informações novamente para o táxi. 1-3-6-3-10, Galeão. Copia corrigindo, copina. Táxi autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, 1016, ajuste. Pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, 1016. São Salvador, Gol 9045. Gol 9045, informação em curso hotel, pronto, copia. Gol 9045, autorizado Recife via rota do plano, nível 390. Decola pista no 0, curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 1208, controle, 5126, o transponder. 1963, contato a decolagem, se mantém de voo 360 via saída da EL. Via da EL para 360, gol 963. 126.0. 120.8, confirma a posição, gol 9045. Tá na remota posição. É 12. Na remota 12, chame pronto, 9045. Puxaré 6225 após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, livre pushback, chame o táxi. Após a passagem do Airbus, livre pushback, chamará o táxi do 6225. Gol 9045, remoto 12, pronto. Mantenha a posição aguardando, 9045. Mantenha a posição. PS5 decolagem autorizada, 190 graus, 09 lanche. PS5 livre decolagem. Proedileza 9-3. Salvador, azul 4958, ponto ideal. Azul 4958, desça nível de voo 050. 050-4968. Gol 9045, livre pushback, chama o táxi. Chama o táxi, gol 9045. Localizador, apta 6570, complete final do LS3, chama torre 1 no 8, decimal 95. Passageiro 2229, sem identificação, autorizado a chegada Mari, reposto mundial de descida. Mari, chamada descida 2229. 1649, desça 2000 pés, autorizado final do LS X-ray da pista 10, reposto no localizador. 2000, autorizado o LS X-ray da pista 10. Passageiro autorizado o localizador. O controle gol no 865, na terceira armora, passando a 1500. Gol no 865, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, via saída árvore. Saída árvore, se telefona gol no 865. Gol no 865, aguarde para a prioridade elefa. Sim, aqui. Bom dia, Xané, após tráfego autorizado ali, Arimantê. Após Arimantê, bom dia. Azul 4958, confirma sua velocidade indicada? 240. Tente, reduza 2209. Confirmado, 2109. 220, azul 4958. Tente para 220, 4958. 6225 para o táxi, com Uno 23 a bordo, alternando Goiânia, funcionamento 2:57. Oxanem 6225, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera, torre 1895, Senegal no 016. Táxi via Índia para o ponto de espera da 90, torre 1895, 6225, Salvador, bom dia, é o Aero Europa Lima Vitor Lima. Europa Vitor Lima Vitor, é isso? Lima, Vitor Lima, posição 11, pedindo autorização de reboque da 11 para a posição...